Boa noite, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês como combinei aos sábados unidades ou lições bíblicas para líderes, para obreiros, para pastores. Porque nós precisamos de uma liderança forte que possa atender à necessidade da igreja brasileira. Na semana passada, eu compartilhei sobre o texto de Efésios, no capítulo 4, no versículo 13 a 15. E hoje eu vou compartilhar o texto de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18 a 20. E é um texto muito importante, mas muito importante, porque fala sobre a missão da igreja. Qualquer corporação, qualquer organização, qualquer empresa, qualquer agrupamento humano tem que saber, deve ter claro qual é a sua missão. E quando isso está claro, então esse agrupamento humano, essa sociedade, no nosso caso, a igreja sabe para onde está indo e sabe como nortear o seu caminho. Quando não tem claro qual é o verdadeiro significado da missão, então nós percebemos que há um processo de desnorteamento. E isso nós percebemos nas mais variadas formas. Em todo o povo cristão, na liderança e, para nossa tristeza, na vida dos pastores também, e das pastoras, dos missionários, das missionárias. Às vezes isso não está claro. Então há muito trabalho, inegavelmente. As pessoas trabalham muito, mas elas às vezes trabalham sem uma direção exata, clara, precisa do que devem fazer. Diz assim o texto: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter claro, como líderes, como obreiros, em diferentes ministérios, que o Senhor, quando estava voltando aos céus, no momento da sua ascensão, reuniu os discípulos e deixou claro para eles, específico para eles, aquilo que eles deveriam fazer. E antes de dizer o que deveriam fazer, ele se refere a si mesmo como aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. E esta é a primeira verdade. Meus irmãos, nós seguimos a um Deus que tem toda a autoridade no céu e na terra. Quando nós seguimos a Jesus, nós estamos seguindo alguém que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não há nenhuma situação que o Senhor não possa reverter. Não há nenhuma tempestade que ele não possa acalmar. Antes, pelo contrário, o Senhor acalma a tempestade ao longo da nossa vida, as várias tempestades. O Senhor cura enfermidades, enfermidades do corpo, enfermidades da nossa psique, enfermidades na nossa mente, enfermidades no nosso sentimento, na nossa interioridade, enfermidade no nosso comportamento, enfermidade no espírito mesmo quando ele nos salva da morte, no dia em que aceitamos ao Senhor como nosso Salvador e Senhor, no dia em que somos batizados, nos tornamos novas criaturas e o Senhor então cura a enfermidade espiritual e nos livra da lei do pecado e da morte. Portanto, o Senhor está pronto para curar enfermidades de âmbito espiritual, emocional, físico, material. Lembre disso, e essa já é uma primeira palavra de vitória para você e uma premissa que você tem que ter e não pode largar mão mais, sabendo que não há circunstância alguma que seja maior do que o poder de Deus, mas o poder de Deus é maior do que qualquer adversidade. E sendo maior do que qualquer adversidade, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, temos toda a autoridade juntamente com Ele, no céu e na terra, para realizar a obra que nos está proposta. Esta é a primeira verdade. Nós recebemos do Senhor. Ele tem e nos concedeu toda a autoridade nos céus e na terra. Em segundo lugar, o texto diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, isso precisa ficar bem claro num treinamento de obreiro, não é um novo projeto de igreja, não é um outro, uma invenção, do momento, não é uma moda, nada disso, não é um livro novo que saiu nas livrarias, não é nada disso. É o Evangelho do Reino que o Senhor Jesus deixou para nós, que ele pregou. E esse Evangelho do Reino nos diz que precisamos fazer discípulos. A palavra discipulado significa aprendizado. Vou repetir, a palavra discipulado significa aprendizado. Então, quando nós estamos fazendo discípulos, nós estamos fazendo aprendizes. Um curso de treinamento para líderes, para obreiros, uma capacitação visando levantar obreiros, líderes, diáconos, presbíteros, pastores, missionários, ele é um grande curso de capacitação. Discipulado é a formação que nós temos moldados na vida de Jesus, no exemplo de Jesus, no anúncio que o Antigo Testamento faz acerca de Jesus, naquilo que Jesus mesmo vivenciou e demonstrou para nós nos anos em que esteve aqui na história. Como ser humano, nas cartas do Novo Testamento, ou seja, em todo o Novo Testamento, já se reportando aquilo que Jesus operou e o que ele vai operar ainda na sua volta, ou seja, voltamos para aquela máxima: é um aprendizado, é uma capacitação cristocêntrica, centrada em Cristo, cristológica.